dia 25, nem o ano é diferente. O Natal é sem ceia, sem panetone infelizmente. Não tem árvore enfeitada, nem amigo secreto. Todos contam que ganharam, e você sempre fica quieto, mentindo depois que o brinquedo tá guardado. Mas esse Natal foi igual do ano passado. Peru por aqui, o preço tá voando. O frango atropelado é que passou um pano. Se lamentar essa noite, não vai adiantar. Foi de coração, é a desculpa que eu vou dar. Com o presente não tão caro, o carrinho de plástico é o que o pai pôde trazer. O intuito é válido, não queira pro seu filho o que foi a sua infância. Trampou de sol a sol, sem nenhuma esperança. E a criança encantada com o mundo moderno. Carrinho de controle, videogame de CD, teu pai te compra um dia. O pensamento é positivo, os anos passam, diminui o poder aquisitivo. O sonho se apagou, a realidade é dura. Marcas do passado, amnésia é a cura. Maldade na cabeça, ou frieza eu presumo, tentando alcançar o seu sonho de consumo. Seja o carro importado, ou comida na panela, montando seu negócio nos becos e vielas. O barraco velho ali, caindo aos pedaços, sem mantimento no armário. Aí maluco, o que é que eu faço? Seu filho quer ter o que vê na TV. Papai Noel todo ano, sua carta não lê. Não passa no seu bairro, Antártica Peri, chaminé tá ligado, é só no Morumbi. Então pense positivo, sem mandar ninguém pros quinto, e ver um simples sorriso no dia 25 de dezembro, data especial. Chegou o Natal, pra outros dia normal. 25 de dezembro, data especial. Chegou o Natal, pra outros dia normal. 25 de dezembro, data especial. Chegou o Natal, pra outros dia normal. 25 de dezembro, data especial. Chegou o Natal, pra outros dia normal.